Copia. Afirma. Salvador Galeão, 360, aerovia pisou no 4, Letoquim, após operar Alfa 317, decola dono 0, curva direita, subida da El, transição Blaze, código 5424, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Autoridade ainda 360, Galeão, após decolagem da El, Blaze, aperto Zulu, 1-4, Letoquim, após 3 ao aperto 317. O controle 1935, torre 186, 5424 na transponder. Controle 1-4, Toquinha, após operar Alfa 317. Operar Alfa 317, gente. Portão 05, tinha pronto para o puxa e pega acionamento. Certo, meu brother. Interceptar o localizador, tá visual com o campo, objeto 6709. Prédio de aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. 186, até a próxima, obrigado. Torre Salvador, bom dia, objeto 6709. Final baixado, agora. Objeto 6709, tráfego avistado. Bom, vento variável 03 nós, capacete soltado 90 metros. Autorizado, seu pouso, pista no zero. Pushback acionamento, igual 897, tá no 10. Desautorizado no 897, sem táxi. Chamada. Aqui o Mike é com o Delta, bom dia. 709, solo aos 23, livre à direita, chame solo 121 na Simão 9. Cidade 4, Clareza 4. Obrigado. 7609, Jurona, táxi Alfa Portão 01. Alfa Índia para o Portão 01. Fogão no 897, está pronto para o táxi. Alterna Campinas, com 3:15. Uno 897, prossigo táxi via Alfa, Juliette, até a Charlie, ponto de esperadão no 0, torre em 18,6, ajuste 1-0 no 4. A livre táxi, Alfa, Juliette, Charlie, no ponto de esperadão 18,6, com 1014, igual no 897, está lá na sua escuta, obrigado, bom dia. O Web 6709, autorização, prossiga táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, 6709. Salvador, voa no 804, gate 3, pushback está amanhã. No 804, mantém a posição e aguarde ao número 1 no setor para o acionamento pushback. Que aeronave da Webjet vai ingressar Índia para o portão 01. O senhor será o próximo setor. Mantenha na minha escuta. Objeto 6609, após a liberação da Juliette pela aeronave da Gol, pode prosseguir, Juliette, portão 01. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, Juliette, portão 1, 6609. Salvador, bom dia, 19641 com a Índia. 19641, já possui autorização, Fortaleza 310, aguarde para a cópia, mais um minuto. Ali, valeu, na escuta aí para a cópia, 9641. É o Eric. Pronto. Um abraço aí, Wagner. Valeu, abração, tudo bom. Oi, 97, na escuta? Ou no 897, para confirmar, PB? Ou no 67. Sente, obrigado. Bom dia, Total 9911. 9911, já possui autorização para Recife em 310, é o 358. É o número 2 para a cópia, mantendo a minha escuta e aguarde. Ok, na escuta, obrigado. E o 9641, copia? Agora. Colador Fortaleza 310, autorizado, decolador no 0, curva direita, correção curva esquerda, subida a Momo, transição Froti, aerovia Ampla, Zuluno 9. Código 5446, frequência do controle 199.35, o Rio 9641. Autorizado Fortaleza 310 pela Apen Zulu 9, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Froti 5446, o transponder e o controle 199.35, 9641. Leto, champanhe para pushback, acionamento, parte 3. Chamaremos para pushback, acionamento, parte 3, 9641. O nível 38 para Brasília, autorização 3597 Brasília 360? Darwin 360, sim, eu vou coordenar com o centro Recife 360, voltar 3597, número 2 para a Copa, mantendo a minha escuta. Ok, você vai coordenar então nível 380, ok? Sim. 38. Solo, Gol 607, pushback finamento no 612. Gol no 607-06, portão autorizado, semitáxi. Tá livre, chama táxi, Gol 607. O total 9919, copia? Baixa pra você, senhor, total 1-1-1. Salvador, Recife, melhor terra do mundo, 310, aerovia Upper 158, decola da 10, curva esquerda, subida Pucca, transição Aracaju, código 5447, frequência do controle em 199.35, torre opera em 199.6. Motivo, Salvador para Recife, nível 310, decola 10, curva esquerda após Pucca, Aracaju, 5447, 1935, controle 118.6, é 12. É, total 9911, no pátio 3, entrando para o pushback, isso não é? Salvador, OTAN 3179, com a Índia, Guarulhos. OTAN 3179 para Guarulhos, nível 34. Pode ser o 34. Sim, tem número 2 para a cópia no momento, mantendo a minha escuta e aguardo. Na escuta, 3179. Fazendo sequenciamento para a decolagem? Não, a princípio não. Ok, obrigado. Uma peça proa por 3 milhas após o destino curva esquerda, magnética 293 por mais 50 milhas, Tcheco Juliette Tcheco. Sim, Tcheco Juliette Tcheco. Alô? Pronto para ataque, vou no 804, 4 horas e 15 de autonomia, até na Campinas, 163, PLB. Zero, lá a torre em 198.6, o ajuste em 1-0-4, tem um zero, ótimo voo. 1-0-4, mas espera 3 dias. Obrigado. Salvador, é o Papa Romeu, mais que está no Lima? Rui, o Mike Tango Lima, prossiga. Por gentileza, autorização terminam 280. Tem 280 e qual era do plano? As 1040. 1115. Entendo, não possui seu plano no sistema, o Mike Tango Lima, mantendo a minha escuta e aguarde. Assim que eu tiver autorização, eu lhe retorno. Ok, é porque nós estamos um pouco adiantados. Solo, Salvador, Gol 975, 28, pushback acionamento. Gol 975, portão 08, chame fã para o pushback acionamento. Correção. Autorizado, sim, para o táxi. Chamarei para o táxi, obrigado. Para o pushback, total 9911. Gente, correndo com a aeronave da Rio, que está no pátio 3, que já solicitou, tem condições de fazer pushback simultâneo? Acredito que sim, acho que tem um pessoal de perto. Obrigado. Se for possível, está autorizado. Total 999 e chame para o táxi. Ok, obrigado. Salvador, OTAN 3153, portão 58, estacionamento. Seu nome é Alterno, Galeão. O 1607, poder confirmar os dados, gentileza? 170, 170 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, Alterno, Galeão. O Gol 1607, autorizado táxi, Juliette, Alfa, ponto esperadão no 0, Charlie, chamará a torre 198.6, ajuste no 0-4, tenha um bom voo. 614 agora, Juliette, Alfa, Charlie, chama a torre 286, obrigado, bom beijo. Para o TAM 3153, pontão 5, pushback, acionamento. 3153, estou ciente, mantém a posição e aguardo, a aeronave no pátio 3 já está iniciando o pushback. Duas aeronaves no pátio 3. Ok, após sim, que tiver a liberação do mesmo, eu vou autorizar. Mantenha na minha escuta. Na sua escuta, aguardar. Léo Tcheco, mandar essa prova por quantas milhas? Só passei por mais de 50 milhas, senhor. 50 milhas, confirme. Afirmativo, 50 milhas, vai com o Léo Tcheco. Sim, Tcheco Juliette, pro A295 por 80 milhas. Boa noite, 04532, chame controle 119 decimal 35. 1234 288, obrigado. Então, 1-0, pronto. 1-607, bom dia. A Lima mantém a cabeceira 1-0. A Lima mantém 1-0, bom, 1-607. Prossiga. 809 Guarulhos 340. Prossiga. Tá. Suba nível 360, saída da El Blaze. 360 da El Blaze. Número 379, mil perdões. Seu número 2 para a cópia, ok? Acabei de entrar com a Recife, sua autorização já está paga, mas é o número 2 para a cópia, aguarde. Ok, let's go, 79. 3517, copiar. Prossiga. Salvador, Brasília, 360, autorizado. Cola da 10, curva direita, aerovia UPS 117. Perfil Golofito, código 54122, frequência do controle 119, decimal 35. Aprovado, conforme 360, decola da 10, direita após, UPS 117, Golofito, 54122, controle 1935. Táxi total 9911, 3 a bordo com 2:30. Alterna Marcel. Tal 9911, táxi autorizado, direita, Juliette, Alfa Charlie, lá chame torre 1, 9.6, ajuste 1.04. Motivo, direita, Juliette, Alfa Charlie, 118.6, ponte espera. 7.357, correto, 04 portão, chame plantório, pushback, acionamento. Camarão. Papa, Papa, Mike, Eco Delta, Manati, 500 pés. Gente, aguarde para a cópia, número 2. 3179, copia? Copia, 3179. Prisado, Salvador, Guarulhos, 340, aerovia Peruísque 50. Decolada 10, curva direita. Subida da El, transição de Nero, código 5442. Frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos 340, Peruíque 50, decola curva direita da Eugenese 5442-1935. Correto, 02 é o portão, achei em ponto para pushback, acionamento. 79. Roda Gol 975 para o táxi, temos 84 a bordo, 4 horas e 15, confins. 84, 415, confins, Gol 1715, táxi autorizado. Número 2 no como número 2 no ponto de espera, prossegue via Juliette, Alfa, na Charlie, chame torre 18.6, ajuste padrão, ajustando 0-4 agora. Via Juliette, Alfa, com 14, gol 9-7-9-5, número 2 no ponto de espera, segue o total. Afirmativo, segue o total. Obrigado. Aqui é com o Delta, copia? Salvador para Manati, 500 pés, decola da 17, corredor Axé, código 0125, frequência do controle 119.35. É, toma aqui que o Delta tá no 4-4. Tenta o B. É o B1-1, o Mike Eco Delta, para acionamento táxi e decolagem, chama agora a torre 18.6, ajuste 1-0-4, tem um bom voo. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Eco Lima. Mike Tango Lima, Papa Romeu, Mike Tango Lima, o seu plano não se encontra conosco, quem mantém a minha escuta e aguarda, coordenação 280, Terezinha, estou sem tráfego. Ok, 283 ainda foi apresentado no CHG, trans 1045. Bom, o Salvador, o Rio 9641 acionado, com 04 a bordo, 3 horas e mais 30 minutos, alternando o Natal, tá pronto para o táxi. Estimando 4 a bordo, 3 horas Natal, o Rio 9641. Normativo. Táxi autorizado, direito na Juliette, após Alfa, até o ponto de esperadão no 0 na Charlie. Lá, torre 186, ajuste no 0 no 4. Bom voo, ponto final de semana. Táxi, pátio, Juliette, ponto de espera da 1 no 0, torre 182. Alô, Salvador, 3153. 9641, informo a frequência da torre 1 no 8, decimal 6. 186. Salvador, TAM 3153. 3153, correndo equipe de solo após a liberação do pátio 3, pela nave da Rio, que agora taxia, está autorizado para o chip de acionamento, chame táxi. 3153. O total 9911 decolou de Salvador às 40, chame o controle, 119 decimal 35 agora. 7135, obrigado. CZ09, Brasília, qual nível? Brasília, nível 340, sente transformação Índia, 6709. 340, aguarde coordenação, objeto 6709. Aguardando, não sei se é previsto a gole. Gole eu fito, independente da cabeceira. Gole eu fito, obrigado. Leutan 3507 para pushback acionamento, está no gate 4. Leutan 3507, mantém a posição em aguarda, é o número 1 no setor. Por provável mudança de pista, ok? Estamos em coordenação aqui. Mantém a nossa escuta. Mantendo a escuta. Vai mudar para 29? Quase isso, é 28. Tá ok? Agora mantenha a posição e na minha escuta, tá? 3597. Oi, 28, desculpa. Quanto nós estamos vendo, hein? Só pra saber. Nós 30 graus com 08 nós. Ô, Deus. Salvador, os 42, chame o controle agora, 119 decimal 35. 1935. Bom dia, obrigado. Bom dia. Rio 9641, autorizado decolar da pista no zero, vento de 210 graus, com meia dúzia de nós. Está iniciando o Rio 9641. 7 no 5, contato radar, nível 400, saída gole ou fita. 400, gole ou fita, 7 no 5. Tan 3153, acionado pelo táxi do POB de 143, 4 horas e 10, alternando Campinas. Campinas, o TAM 353. Mantenha a posição e aguarde para o táxi. Estamos avaliando aqui mudança de cabeceira devido ao vento. Mantenha a posição e aguarde. Certo, aguardando 305. Pode confirmar o vento no momento? Vento de través. Vento de través. Pode prosseguir via Juliette, Alfa, até o ponto de espera no zero em coordenação com a torre. Lá no ponto de espera 186, ajuste no 094, TAM 3153. Evitar que eu estou ponto de espera, TAM 3153. O salvador já recebeu autorização do Mike da Colima? Já encontrei, contatei o Centro Recife e o mesmo está providenciando o seu plano, o Mike da Colima. Mantendo a nossa escuta, assim que eu tiver a sua autorização, eu entrarei em contato com o senhor. Tá, ok, agradeço. 4, coordenação com o centro, Rio 9641. Aguardando, muito obrigado. Salvador, o 922, pode se dirigir? Autorizado após etapa e 2 mil pés, de Salvador, no 014, reporte estabilizado no curso do localizador. O 014, semana estabilizado no localizador, 922. Teria a possibilidade de o controle continuar com o centro para o total 9911 para a Olinda, presente? Com fixa? Se você... Vamos direto, Olinda? Aguarde. Em Salvador, 3153, próximo ao ponto de espera, pronto. Zulu 20, decola da 10, curva A, esquerda, perfil Momo, Flock, código 5465, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre opera em 1 no 8 decimal 6. Ok, foi aprovado para Tiresina 280, nosso Zulu 20, decola da esquerda, é Momo Flat 5465, é o transponder. Operando 1935 é o controle e a torre 1826. E o Momo Flock. Momo Flock. Ilha. 185. 185, afirmativo. Quantas milhas? Por 5 milhas. Pois. Liga. 185 por 5 milhas após essa voar em proa. Após a proa 185, vai para a magnética 125, afastando 50 milhas. Gente, 185 por 5 milhas. Fiz o pushback. Informo alguma aeronave com a portadora aberta. Rodou, Michael, rodou. 353 decolou aos 47, chame controle 1 no 9 decimal 35. Já 935, muito obrigado. 3153. Pés, reporte fora da barra. Delta. Controle de Salvador, muito bom dia, 3153. Decolou na...